Amém, irmãos? Vamos sentar. Aleluia. E o Senhor está aqui nesse lugar, você está sentindo a presença dEle. Porque Deus toca os nossos sentimentos, Deus toca o nosso espírito, Deus toca a nossa alma, Deus toca o nosso corpo. Afinal, foi Ele que fez todo o nosso ser e Ele alcança cada pedaço desse ser. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra ali no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no versículo 12. Abra sua Bíblia. Veja se todo mundo já está localizando aí. Só abra aí e eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Abriu 3, 12 de Filipenses? Quem aqui já se julga? Agora, julga você mesmo. Que já é totalmente maduro na sua fé. Já chegou a tudo o que podia chegar. Alguém já acha que está nesse nível? Parece que ninguém. E uma segunda pergunta. Quem está no processo de crescimento? Processo de maturidade. Bom, aí então entendemos que todos estamos no processo. E eu quero falar nessa noite de um homem da Bíblia que dizia, deixou escrito aqui a nós, que ele estava no processo. Processo de crescimento, processo de maturidade. Veja aí 3:12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Entenda aqui maturidade plena. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz esse homem de Deus. Prossigo para alcançar algo lá na frente. Todo crente em Jesus precisa ter um alvo. O que se tem falado hoje, muitos são de alvos materiais. E eu entendo que todos nós precisamos de alvos materiais. Hoje, por exemplo, diversos jovens aqui da igreja fizeram a primeira prova do vestibular. Muitos aqui da igreja estavam lá, tem amanhã, depois de amanhã, terça e ainda quarta. Agora, o alvo deles é ter uma carreira daqui a um tempo. Mas antes de chegar até a carreira profissional, eles precisam passar por esse teste. E foram hoje se submeter ao teste e vão até quarta-feira. Mas para isso, irmãos, a pessoa tem que ter uma meta. E os que fizeram hoje, todos os jovens agora, os que fizeram hoje, se não estudaram, já vou dar o resultado. Quer o resultado que vai sair lá por quarta, quinta ou sexta? Se não estudar, o resultado é reprovado. Agora, o que estudou, se esforçou, se dedicou, fez tudo o que podia no momento, esse tem grande chance de ser aprovado. Dizer, não basta apenas sonhar, quero algo. Tu tem que fazer algo por aquilo que tu estás procurando. O apóstolo Paulo está dizendo aqui de coisas espirituais. O maior alvo da nossa vida, irmão, sabe qual é? O maior alvo que tem que estar na nossa mente, na nossa mira, é a vida eterna. Você ouviu? O maior alvo, aquilo que mais temos que buscar, porque estamos a caminho. O fim da jornada ainda não chegou. Nós, crentes no Senhor, não podemos ficar desatentos, desapercebidos, olhando para os lados, mirando lá. O apóstolo Paulo disse, eu não alcancei ainda. Eu não cheguei ainda lá, mas eu prossigo. É alguém que começou com o Senhor, é alguém que está no meio do caminho com o Senhor, e alguém que sabe que vai chegar. Mas com Deus também você precisa se esforçar. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, são muitos, são poucos que são salvos? Sabe o que o Senhor disse? Esforçai-vos. Esforçai-vos. O apóstolo Paulo chegou a dizer: desenvolvei a vossa salvação. Te esforça para manter a tua salvação. Obrigado. Faz algo por ti mesmo. Você deve ter alvos materiais, alvos financeiros, e tem que ter mesmo. Pessoas que não sabem onde vão, elas não chegam a lugar nenhum. Você sabe disso, né? Tem que ter alvos mesmo. Imagina se você entrasse num ônibus, num avião, pior ainda, e perguntasse ao piloto: para onde vamos? E ele dissesse: não sei. Só quem está muito desesperado embarcaria num avião desse. Alguém que está apavorado: não sei. Tem que ter alvos. E aqui o apóstolo diz que ele prossegue para o alvo para receber um prêmio. Eu estou me preparando para receber um prêmio. Vocês também, irmãos? Estão ou não estão? Nós estamos nos preparando, nós obedecemos a Deus, nós andamos com Deus, nós servimos a Deus, nós vamos ser obedientes a Deus até o último dia. Sabe o que, que diz Apocalipse 2:10? Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Eu já vi crente perder a salvação. Gente que andou com Deus muito bem por um tempo, esfriou, abandonou o Senhor e morreu sem o Senhor. E aí não adianta o pastor ir lá no sepultamento e dizer que foi crente um dia, mas agora estava desviado. Desviado está perdido, irmãos. Desviado está perdido. Ser fiel até o final, até a morte. Também já ajudei muito ímpio. Já ajudei muita gente que passou 70, 80 anos sem Deus. E na cama, na hora de morrer. Minutos antes de morrer, entregaram a vida para Jesus e receberam a coroa. O ser fiel com o Senhor é até o momento final. Ah, mas eu andei com o Senhor 30, 40, 50 anos. É até o final. Na vida cristã é muito importante como começa. É muito importante como vai pelo meio do caminho. Mas é igualmente importante quando chega. Você viu essas corridas que tem aí, as maratonas São Silvestre, na virada do ano, vem muitos corredores de outros países aqui no Brasil. E começa aquela multidão, eu acho que ali tem uns 5 mil inscritos. E tem gente vestido de palhaço, vestido disso, vestido daquilo, eles não foram lá para correr. Eles foram para que de alguma forma aparecer na televisão. Mas alguns... muito bem treinados. Também não vieram só para participar, vieram para ganhar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, e espero que vocês digam o que eu estou dizendo. Eu entrei na corrida cristã para ganhar. Amém? Você não entrou para perder. Não entrou para cansar no meio do caminho. Não entrou para desistir. Ou para a torcida fica chamando a tua atenção. Não. Nós entramos nessa corrida para ganhar, irmãos. Amém? Agora, se você vê alguém que está enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo, anima essa pessoa. Anima ela. Esta semana ocorreu um salvamento aí na praia, muito falado no jornal, televisão, rádio. Alguém ouviu? Eram 6 bombeiros, pessoal que trabalha no salvamento. E eles tinham passado o dia trabalhando e a tardinha ainda fazem mais... 1.000 metros nadando dentro do mar, em águas bravas. Para que aqueles homens precisam estar plenamente preparados. Tinha terminado o dia do serviço, terminaram o treinamento, então estavam exaustos. E de repente, tinha 3 jovens morrendo afogados. Vocês viram, ou muitos viram isso. E eles não perderam tempo. Eles entraram no mar furioso. E salvaram aqueles três jovens. Eram dois moços e uma moça. Eles já estavam cansados do dia do serviço e do treinamento. E entraram, e eles não podiam, entraram sem equipamento, aquelas boias, sem a corda. Eles estavam despreparados nesse sentido. Mas muito preparados fisicamente. E mais preparados mentalmente, porque a função deles é salvar. Eles foram lá, jogavam os jovens, estavam afundando, e eles empurravam de baixo para cima os jovens. Porque se eles cansados vão agarrar um desesperado, o que vai acontecer? Todos afundam e todos morrem, mesmo sendo um homem trabalhado para isso, treinado para isso. Entre dois, um empurrava por baixo, outro dava um empurrãozinho em direção à praia. Empurrava por baixo, dava um empurrãozinho. Um salvamento que rendeu para eles medalhas. E parece-me que o governador do estado vai dar uma promoção para eles. E eu prefiro que dê a promoção do que a medalha. Pessoal, aí, se você fosse esse homem que salvou os jovens, prefere a promoção, né? A promoção, eu dou os dois, a medalha e a promoção. Mas o que eu quero dizer, irmãos, se você vê alguém se afogando na sua fé, e às vezes são irmãos que mudaram o alvo, irmãos que estão se afogando, estão esfriando. Você, mas pastor, eu também já estou cansado. Faça algo por eles. Faça algo por eles. Assim como um desses bombeiros da Operação Golfinho é treinado para salvar. Na cabeça deles está salvar, salvar, salvar, salvar. Fizeram mais de 800 salvamentos já nesse verão. Porque na cabeça deles, uma palavra é dia e noite, dia e noite. Que palavra tem que estar na nossa cabeça? Salvar, salvar, salvar. Tem gente se afogando na vida aí, em tudo que é lugar. Alguns estão dentro das nossas casas. Então, pastor, mas eu não sei salvar. Ah, você sabe orar, sim. Você sabe dar um empurrãozinho. Pode ser que você não sabe fazer tudo, mas você pode dar uma palavra de ânimo. Você pode dizer algo que levanta a pessoa. É aquele empurrãozinho por baixo. É aquele empurrãozinho para tirando dos lugares fundos. Mas pastor, eu até sei dizer isso, mas eu não tenho o equipamento necessário. Eu não tenho muito estudo da Bíblia. Pois os homens que salvaram os jovens, eles não tinham equipamento naquela hora. Mas tinha uma força invencível. Quase morreram. Pararam no hospital também. Quase morreram. Mas salvaram. Quando isso está no teu coração, salve os outros. Você que está no rumo, você que está indo para o alvo, vê que um irmão desviou para lá, para cá, vá atrás dele. Salve. Isso tem que estar no nosso coração, porque isso está no coração de Deus. Salvar, salvar, salvar. Paulo dizia, eu ainda não sou maduro totalmente, não estou pronto totalmente. Mas quando é que nós vamos fazer a obra de Deus? É quando estamos totalmente maduros? Não. Quanta criança tem aqui na igreja que está trazendo as famílias para a igreja? Uma criança está madura na sua fé? Não. Quantos de nós, recém-convertidos, estamos levando outros para a salvação? Já são maduros? Não. Quantos de nós, 10, 20 anos de fé, nós estamos prontos? Não, porque o dia que você estiver totalmente pronto, Deus vai te buscar. Quando você já fez tudo aqui na terra, aquilo para que o Senhor te chamou, e você entendeu e pôs em prática, Deus vai te levar. Ah, vai ser isso que Deus vai fazer. Paulo dizia, eu vou me esquecer. Eu tenho um alvo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Irmãos, o povo de Deus não olha para trás. Ah, mas pastor, me feriram lá no passado. Olhe para frente. Perdoe, tire isso do seu coração, olhe para frente. Senão, você só vai andar de marcha ré. E nós não andamos de marcha ré, irmãos. Ah, mas pastor, eu já tive também agora positivamente muitas vitórias lá no passado. Minha vida com Deus foi brilhante, maravilhosa. Não olhe para trás. Faça ser brilhante para frente. Não dá para viver do passado, irmãos. Tudo que nós temos com Deus é para frente. Que bom que foi brilhante lá. Que bom que foi maravilhoso, que você cresceu. Olhe para frente. Paulo passou por muita tribulação, angústia. Foi surrado, maltratado. Certa vez apedrejado. Mas ele não olhava para trás. Ele sempre dizia, eu prossigo. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Paulo era um homem de metas. Você tem metas espirituais? Por exemplo, nós estamos aqui convidando todo mundo a ter uma meta que não é grande demais, não. É lermos 2 capítulos da Bíblia por dia. Isso é muito difícil, irmãos. É uma meta inatingível. Pode me dizer a verdade. É muito ou não? Não. Então, Deus espera que você o faça. Não porque Deus precisa da leitura, porque nós precisamos de ler as Escrituras. Uma meta pequena. Você pode estabelecer outras metas. Vou visitar um hospital uma vez por semana, uma vez por mês. Vou visitar um asilo. Vou distribuir folhetos na rua, debaixo da passarela. Vou fazer qualquer coisa pela obra de Deus e vou, Deus, me comprometer contigo. Isso é difícil, irmãos. Não. Outro dia eu fui no cinema, eu contei aqui. E vimos aquele filme Crônicas de Nárnia. Que é um escritor cristão. E agora foi produzido em filme. E quem sabe o pano de fundo vai ver tudo ali. É um filme realmente cristão. Quando terminou o filme, me deu uma vontade de gritar dentro do cinema. Me controlei, mas na saída não me aguentei. Ia saindo 2 jovens assim, eu perguntei, vocês entenderam o filme? Nunca vi os jovens, se tiverem aqui dentro hoje eu não sei quem é. Vocês entenderam o filme? Não. Pois esse filme, o leão do filme é Jesus. E contei coisinhas rápidas no corredor ali para eles indo embora. Mas não me aguentei, eu tinha que falar para alguém que aquele leão lá do filme era Jesus. Pode ser que o Espírito Santo use isso aí para fazer um gancho e salvar mais uma alma. Jesus, ele também fez a obra, irmãos, e ele disse que ele amou as pessoas até o fim. O que eu estou falando hoje é alvo e caminho. Mas antes de chegar no alvo, tem um caminho a percorrer. Não adianta querer ser médico se não estudar muito para passar no vestibular. Não adianta querer ter nenhuma outra profissão se não se dedicar. Você pode ver as pessoas bem-sucedidas na vida. São os que se dedicaram a fazer aquilo que fazem. Que fazem com afinco. Ah, um dia eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tem que fazer com excelência. Eu às vezes vou nas lojas e vejo quando é o dono que atende e quando é um funcionário. Não precisa nem perguntar. Você já viu também quando é o dono e quando é o funcionário? Provavelmente alguns funcionários serão o resto da vida funcionários. Se não perder o emprego daqui a um tempo. Porque atendem tão mal. E quando é o dono? Se uma mulher lá vai comprar, por exemplo, uma blusa, um sapato, e mostra, e mostra, e mostra. No final tu já compra porque a pessoa te constrangeu no bom sentido. Sabe por que ela é a dona da loja? Porque ela é assim. Te dedica. Faz por ti. No caso aqui espiritual, faz por ti, faz pelo Senhor. Faça o melhor. Eu sempre estou dizendo aqui aos nossos pastores. Vocês têm que fazer o melhor. Eu exijo de mim. Acho que até exijo mais de mim do que deles. Tem que fazer o melhor, irmãos. Na tua profissão, tu tem que fazer o melhor. Pode ser que tenha alguém lá com mais capacidade, com mais inteligência. Mas o teu tem que ser o melhor. É o melhor que tu pode dar. Faz o melhor. Se você fizer o melhor lá onde está, você vai se dar bem na vida. Sempre. Bota um pipoqueiro a vender pipoca na frente da igreja. Se ele fizer a melhor pipoca de Canoas, até os que não querem engordar vão comprar a pipoca dele. É ou não é? Se atender bem, vai levar a pipoca. É assim, irmãos. Prossegue para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Também diz a palavra de Deus que o Senhor nos amou até o fim. Deus, ali Cristo podia ter desistido. Não podia? Na noite do jardim, em que ele estava a sós orando, a palavra de Deus diz que ele suava sangue. Tinha angústia dentro da alma. Ele chegou a dizer: Pai, eu estou angustiado a ponto de morrer. Pai, se possível, passa esse sofrimento de mim. E o pai deve ter dito: Filho, não é possível passar. Não é possível transferir isso para alguém. Não é possível também impedir esse sofrimento. Tu terá que passar, filho. E aí o filho então diz: Pai, que seja feita a tua vontade. O Senhor tinha um alvo. A cruz era um alvo. A ressurreição após a cruz era um alvo. Mas ele tinha que passar. Não desista. Não desista quando vem lutas. Lembra, você tem um alvo. A vida eterna. Hoje, no meu ver, tem tanta gente desviada. Tanta gente que abandonou a fé. Porque não tinha o alvo claro. A grandeza, a riqueza, a preciosidade da coroa que está reservada para nós. Se nós conseguíssemos que o céu fosse aberto e olharmos lá dentro por um segundo que fosse, penso que nunca mais enfraqueceríamos na fé. Porque o que está nos aguardando é muito maravilhoso. Você precisa ter isso bem claro e ter esse alvo. Os irmãos, vocês sabem aqui que eu estou andando com o Senhor há 30 anos. Indo para 31 agora. Tem outros irmãos aqui até mais velhos do que eu na fé. Tem outros mais jovens. Mas não perca de vista o alvo. Quando um atirador, um treinador de tiro ou de flecha vai atirar, ele tem um alvo. Nós precisamos ter alvos, irmãos. Alvos espirituais, alvos materiais, e o Senhor Jesus tinha. Ele não se desviou. Ele não omitiu, ele não enfraqueceu. O apóstolo disse para nós corrermos a carreira que nos está proposta com perseverança, com zelo, com dedicação. Correr. O apóstolo tem em mente um atleta das Olimpíadas da antiga Grécia, em que a pessoa era treinada para ganhar uma coroa de louros. Uma coroa que se desfaz, o apóstolo falou num momento. E você precisa fazer o exercício cristão, quer dizer, a oração, a palavra, o jejum, a obediência, o congregar, tudo isso são exercícios que vão te deixar em forma. E aí você vai poder correr a carreira que está proposta. Lá em Hebreus 6:11, ele diz: cada um fique mostrando até o fim. Cada um fique perseverante até o fim. E aos Gálatas ele diz que vocês corriam bem. Quem vos enfeitiçou, Gálatas? Ele disse. Em Hebreus, corram até o fim. Em Gálatas, teve um grupo que se desviou. Vocês corriam bem. E por último, Paulo diz para Timóteo, quando Paulo está quase indo para a morte, ele diz assim: combati o bom combate. Olha só, lutei a boa guerra, que é a vida cristã. Completei a carreira. Guardei todo esse tempo, a fé. Mas olha a ênfase que eu estou dando. completei a carreira. Você começou com o Senhor um dia? Sim, né? O dia que você se converteu, você entrou na carreira. Você começou. Mas a questão de hoje não é falar do fim, porque o fim provavelmente para a maioria de nós ainda está longe. Todos nós estamos no caminho. Olha o que ele disse. Não que eu seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da grande chamada que Deus fez na minha vida, da soberana vocação. Eu ainda não estou maduro completamente, Paulo disse. Mas no final da vida dele, ele disse, completei. Se lá no início ele diz, não concluí, estou a caminho. Agora que no fim ele diz, completei, Timóteo. Acabei a minha vida, cheguei ao final. E Paulo logo seria morto, e foi morto, de fato. Eu já tive muitas vezes em um hospital, quando alguém está à beira da morte. E alguns disseram assim, pastor, eu sei que tenho poucos minutos ainda. E de fato, a grande maioria foi assim. Eu sei que está chegando a minha hora. Quantos puderam chegar ali no finalzinho e dizer, completei a carreira. Eu comecei com o Senhor, caminhei com o Senhor e cheguei no alvo. Quantos chegaram? Mas também, quantos não chegaram? Se diz que no Brasil tem 32 milhões de pessoas desviadas da fé. Se fala já em 40 milhões de cristãos no Brasil. Não sei se isso é verdade ou não. E 32 milhões de já desviados. Nós estamos chegando no Brasil a 200 milhões de habitantes. Então, se todos estivessem na fé, já seríamos mais de 70 milhões. Quase metade da população. Mas, desses 70, quase a metade já está desviada. Ou nunca viram o alvo claramente. Ou foram seduzidos no meio do caminho. Foram se desviando, desviando, desviando e perderam o alvo. O que eu quero pregar essa noite, irmãos, é que você seja extremamente zeloso, cuidadoso com o teu andar com Deus. Cuida de ti mesmo. Protege a tua vida espiritual. Outros alvos humanos, naturais, deves ter também, sim. Mas protege a tua vida espiritual. Tu não pode te pôr a risco de perder a tua salvação. Não ponha-te a risco. Olha o que Paulo disse. Eu sei que me esperam muitas cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa a mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira. Olha esse homem. Eu vou chegar no fim. Você pode dizer isso comigo? Eu vou chegar no fim. Vamos lá. Eu vou chegar no fim. Agora, pode dizer uma coisinha para o teu irmão? Te esforça. Te esforça. Sabe por que eu digo te esforça? Porque tem muita luta no meio do caminho. Tem muita luta no meio do caminho. Uma são aqueles pecados grosseiros. Tem um exemplo que eu já contei há muito tempo atrás aqui. E vou contar hoje para exemplificar de novo. Há uns anos atrás, 20 anos atrás, eu e minha esposa já estávamos no ministério. E ela trabalhava numa escola lá no estado de Roraima, onde a gente morou. E um dia, o dono da escola nos chamou, era um homem extremamente correto. Um homem de bem. E ele chegou e disse para nós dois: eu quero oferecer para vocês dois. Eu abro uma escola e vocês vão dirigir a escola no estado do Amapá. Naquele tempo ainda não era estado, era território federal do Amapá. Tentador. Nós, em início de vida profissional, início de ministério, início de tudo, e um homem que era um administrador perfeccionista, onde botava a mão dava certo. E ele disse: eu dou uma escola montada para vocês trabalharem para mim. E aí nós fomos falar com ele, me lembro o nome dele, já falecido, seu Amaro. Eu disse: seu Amaro, Deus me chamou para ser pastor, não para ser administrador de escola. Eu agradeço o seu convite, a sua confiança, a nós dois. Mas eu tenho um chamado na minha vida, um tipo de trabalho. Eu não sei se ele entendeu isso ou não. Mas ali, eu podia ter errado o meu alvo. Podia ter ido para outro rumo. Podia ser cristão. Mas errado um alvo particular para mim. Já aqui em Canoas, fizemos 20 anos aqui em Canoas, agora no dia 2, irmãos. Dia 2 de janeiro, faz 20 anos que estamos aqui. Já aqui em Canoas, alguns anos, um dia eu recebi um telefonema de um coronel do exército. Coronel lá no Recife, não sei de onde me descobriu. E disse: pastor Paulo, sim, sou eu. E aí começamos a conversar, ele se identificou. E disse assim: eu queria te convidar para entrar para a carreira militar. Tu já com o curso... Nós precisamos que tenham capelões ou capelães. É quem vai orientar espiritualmente os militares. Em 11 anos na carreira, tu já entra como oficial. Em 11 anos se torna tenente-coronel. E eu nem sei quanto ganha um tenente-coronel. Mas eu acho que não é pouco, né? O pessoal que é militar aí. Consultei alguns irmãos, até que estão aqui, na época. Conversamos. E dentro do meu coração e da minha esposa, de novo, não. Deus nos chamou para o ministério dessa forma que estamos. São convites. Alguém pode dizer: mas pastor, seria pecado aceitar um convite desses? Um pecado ministerial, sim. Sim. Olha o que o apóstolo disse aí no Atos que nós demos no início do culto. Eu não considero a minha vida importante desde que eu complete a minha carreira. E aí ele diz mais uma coisinha: e o meu ministério que recebi do Senhor. Você recebeu algo do Senhor. Lá onde você está, na sua atividade profissional, você tem um ministério também. Alguns de nós têm chamadas para missões, chamado pastoral, diferentes chamados Deus dá também. Mas você não pode perder o alvo. Primeiro alvo é para você ser um crente que corre a corrida toda, que chegue até o final. Ah, mas pastor, eu não tenho persistência. Se tu não tiver persistência, lamento te dizer, vai te perder pelo meio do caminho. Mas quando a gente tem um alvo, algo grandioso, se faz todo o esforço. Não se faz? Ah, se faz. Por uma profissão, nós fizemos esforços grandes. Para passar num concurso, esforços grandes. Para melhorar economicamente, até para ter um carro, para ter uma casa, esforços grandes. Pela tua salvação, para mantê-la, faça um esforço grande, maior. Você pode perder a vida, mas você não pode perder a sua salvação. Paulo disse: vai vir tribulações e cadeias, mas isso não me importa. Desde que eu complete a minha carreira. Esse homem era um homem de chegada. Vocês já viram alguns times brasileiros do futebol? Alguns técnicos de futebol, vocês, quem aí acompanha futebol um pouquinho, tem uns que largam a milhão. Ganham as primeiras 10 partidas. Mas o campeonato, às vezes, tem 50 partidas. Se fosse só aquele arranque, seriam os campeões. Falta alguma coisa que não consegue dar continuidade. Tem pessoas assim na vida também. Descobrem algo do Senhor a milhão, querem salvar o mundo em um mês. No mês seguinte estão caídos em depressão, desviados. Acho que vale aquele ditado. Me entendam bem. Devagar e sempre. Só que o apóstolo disse, correndo e sempre. Mas ainda que seja devagar, vá sempre. Não se constrói nada de repente, nem a sua fé, nem o seu andar com Deus. Metas e o caminho para alcançar as metas. Prossigo para o alvo. Eu quero te convidar, assim como você está, feche os seus olhos. Fale com o Senhor, fale com o Senhor.